90.3. Rádio Jornal Meio Norte. Uma equipe de jornalistas a postos para lhe manter bem informado. A notícia na hora em que acontece, com toda a credibilidade que você já conhece. A informação de forma clara e rápida para você que não tem tempo a perder. Notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, sempre perto de você. TV Rádio Jornal Meio Norte. Um time de grandes jornalistas trazendo para você todo o conteúdo que é destaque no... De volta com Agora, Jogo do Poder, Rede Meio Norte Brasil. Olha só. A Jupi Alimentos, há 30 anos, leva produtos da melhor qualidade e sabor inigualável para a sua mesa. Se você ainda não conhece a nova linha de produtos, está na hora de experimentar. Eles estão à disposição nas boas mercearias, supermercados e lojas de atacarejo. Você nunca mais vai querer provar outra marca. Isso porque quanto mais a Jupi cresce, mais os seus alimentos dão energia e água na boca. Jupi Alimentos, caminhando para se tornar a maior indústria de alimentos do Brasil. A Jupi faz parte da sua vida há mais de 30 anos. E sabe de uma coisa? Vai fazer ainda mais. Uma das fábricas mais modernas do país, com tecnologia de ponta, frota novinha e linha de produtos cada vez maior, gerando empregos e crescendo junto com o Brasil. Isso é acreditar. Isso é ser Jupi. Jupi Alimentos, Jupi na sua mesa, Jupi na sua vida. De volta com o pleno aí do jogo e o vacinômetro, Farol, vacinômetro, Meio Norte. Rádio Jornal Meio Norte FM 90.3. A notícia em primeiro lugar. Ótica que te dá armações grátis na compra do seu óculos? Na Ótica 40 Graus tem. Consulta facilitada de verdade? Na Ótica 40 Graus também tem. E ainda aquela facilidade que você precisa para comprar ou trocar o seu óculos de grau. Continua a nossa mega promoção. Armações grátis e consulta facilitada. Na compra do seu óculos você paga somente as lentes. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 10 vezes. Agende agora mesmo sua consulta pelo telefone 999-11-5525. Ótica 40 Graus em Teresina, em frente ao Supermercado Ferreira e na BR-316, em frente à Casa Lotérica em Dermeval Lobão. Sabe o que o Jornal Meio Norte e o restaurante Fagulhas têm em comum? A forma com que oferece as suas especialidades para você. O Jornal Meio Norte segue te informando todos os dias com muita credibilidade. E o restaurante Fagulhas oferece a você, todos os dias, o melhor da culinária suína. E ter essas duas especialidades para você é simples. Faça a assinatura anual do Jornal Meio Norte e ganhe um voucher de R$ 250 para consumir no restaurante Fagulhas. O Fagulhas é especialista em carne suína, com uma experiência que possui mais de 35 anos. Pururuca, bandinha de leitão, costela no pit, panceta, além de uma variedade de torresmos especiais. Ligue 2107-3030 ou pelo WhatsApp 86-9482-5617. Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. E restaurante Fagulhas, especialista em pururuca. E Mesmo com a vacinação contra a Covid-19 avançando cada vez mais, é muito importante continuarmos cuidando uns dos outros. Por isso, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Evite aglomerações, mantenha o distanciamento e ao sair de casa use máscara. Saiba mais em gov.br/saúde. Contra a Covid-19, o cuidado é de cada um. A responsabilidade é de todos. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. O conforto do Plaza Maior aguarda por você e sua família, com elevador, sala, cozinha, 2 ou 3 quartos, sendo um suíte pronto para morar. Últimas unidades. Entrada facilitada com parcelas a partir de R$ 903,25. Desconto de até R$ 25 mil. E TBI cartório por conta da construtora. Informações 86-988-58-9266. Garantia, incorporações e construções. Rádio Jornal Meio Norte. Uma equipe de jornalistas a postos para lhe manter bem informado. A notícia na hora em que acontece, com toda a credibilidade que você já conhece. A informação de forma clara e rápida para você que não tem tempo a perder. Notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, sempre perto de você. TV Rádio Jornal Meio Norte. Um time de grandes jornalistas trazendo para você todo o conteúdo que é destaque no momento em que ele acontece. TV Rádio Jornal Meio Norte. A notícia cada vez mais perto de você. O Piauí, o Brasil e o mundo agora em destaque para você. TV Rádio Jornal Meio Norte. A notícia em tempo real, com um time de apresentadores com a credibilidade do Grupo Meio Norte. Você só encontra aqui na TV Rádio Jornal Meio Norte. Agora, para ir embora, muito obrigado pela atenção. Sigam na audiência da Rede Meio Norte Brasil. Cuidemos-nos todos. Rádio Jornal Meio Norte, 90.3. Rádio Jornal Meio Norte, 90.3. Agora, na Rádio Jornal 90,3. Programa Bem Brasil News. Informação e o melhor da música popular brasileira. Programa Bem Brasil News. Apresentação César Filho. Olá, boa tarde para todos que ouvem a Rádio Jornal. A partir de hoje, quero sua companhia. Mais uma vez, boa tarde. A partir de hoje, conto com a sua companhia aqui no nosso Bem Brasil News. Ainda, né? Primeiro dia, claro, aprendendo aqui a mexer no equipamento da Rádio Jornal. Mas vamos lá, olha. Nosso programa de segunda a sexta, eu, César Filho, te fazendo companhia aqui na Rádio Jornal. A gente vai trazer música popular brasileira, música de qualidade, músicas românticas principalmente, e também informações, principalmente notícias do nosso meionorte.com. A sua participação, claro, é muito importante para nós, tá bom? O nosso WhatsApp, anote aí, o 2107-3003, 2107-3003. Bom, a música brasileira tá em festa, né? Hoje... estamos comemorando o aniversário de 80 anos do nosso rei Roberto Carlos. E o Grupo Meio Norte, claro, não poderia deixar passar em branco uma data como essa. Nós tivemos um especial do Roberto Carlos hoje na Rádio Meio Norte, né, que é a 99,9. Foi de meio-dia às 2 da tarde. Mas a notícia boa vem agora. A melhor, digamos assim, é que esse especial vai ser reprisado, né, pela Rádio Meio Norte no domingo. Exatamente, reprise no domingo às 9 horas da manhã. E a gente, claro, não poderia ficar de fora. A gente também está preparando um especial do Roberto Carlos para a gente rodar aqui na Rádio Jornal no sábado ao meio-dia. Já pensou? As clássicas, as românticas, as inesquecíveis do nosso rei Roberto Carlos. É indiscutível, unanimidade, né? Quem não gosta de Roberto, quem não tem uma canção do Roberto que lembre aí o passado, a sua infância, a sua adolescência. Enfim, eu tenho muitas, né, que eu lembro assim, sempre gosto de ouvir do Roberto Carlos. Principalmente da Jovem Guarda ali, que eu era menino, gostava de ouvir Rádio AM na época. Tenho boas recordações, tá certo? Então vamos começar tocando uma do Roberto. Vamos recordar então de que vale tudo isso, numa regravação com a Marisa Monte. Eu não falo com você, isso só me deixa triste, sem vontade de viver. Quando eu gravei essa canção, nunca pensei que alguém cantaria essa canção dessa forma. E o meu amor que é puro, pode crer, meu bem, eu juro, é tão grande que eu duvido que outro igual possa haver. Tanta coisa boa existe, eu aqui, meu bem, tão triste, é demais. Você não está aqui. De que vale tudo isso se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando, sou capaz de enlouquecer. Suportar eu não consigo tanto tempo sem te ver. Sem você e o seu carinho, eu não posso mais ficar. Eu não sei até que dia eu terei que te esperar. Meu sorriso é tão triste, já nem sei mesmo sorrir. É demais qualquer minuto sem você. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Mas eu sei que o dia que você pra mim voltar, minha vida outra vez alegre vai ficar. Brasil News. Informação e o melhor da música popular brasileira. Vou te contar, os olhos já não podem